veja a mudança do planeta. A mudança já começou agora, aqui. E cada um de nós já iniciou ela. Saindo de casa, dedicando um tempo para refletir numa casa espírita, para pensar no próximo. Então, a mudança é algo dinâmico e é algo de ação. É algo que não fica só no mental. Mas ela também é do mental. Então, parar no sábado à tarde ou escutar em algum momento uma palavra que te faça refletir, que te faça evoluir. Um dos nossos motivos para estarmos aqui encarnados é a evolução. Muito mais do que sofrimento. Eu já escutei isso muito, né? Ah, a gente precisa resgatar aquilo que fez de ruim na vida passada. A gente precisa pagar os pecados. Muitas vezes a gente escuta isso, né? A gente precisa evoluir. Sair de um patamar e ir para outro. Provocar isso no planeta é algo coletivo. Sim, é uma missão de todos nós. Mas nem sempre precisa ser pelo sofrimento. E o que a gente assiste hoje, o que a gente vive hoje, é o sofrimento. Por que a gente escolheu esse caminho? Para crescer, para evoluir, para fazer a mudança do planeta, ao invés de eleger o amor. É algo que, no mundo ideal, no mundo dos sonhos, eu imagino evoluir pelo amor, não pelo choro. E nessa escolha, o livre-arbítrio é algo que nos foi concedido. Olha só, nós somos protagonistas, nós não somos nem vítimas, nem algozes. Nós escolhemos. E nessas escolhas que a gente faz dia a dia, para a mudança do planeta, para a mudança interior, que a gente escolha o perdão, o amor, a solidariedade. Hoje chove e a chuva já amedronta, né? Nós estamos, graças a Deus, numa cidade em que não foi atingida com uma força forte, mas nós estamos no estado em que isso aconteceu. A gente tem familiares, tem amigos, tem pessoas, e daí fica a provocação. Então, será que a gente teve uma benesse de estar aqui nessa cidade e as nossas casas estarem sequinhas agora, sem ameaça de alagamento? Ah, então a gente é privilegiado. Ai, muito obrigado, Deus, que não aconteceu nada comigo. Também, gratidão, porque a gente conseguiu fazer escolhas ou ter algum propósito maior, eu acredito, para que a gente tenha sido poupado, né, desse momento. Mas então disso, a gente precisa ir para o coletivo, né? Então, nesse movimento de gratidão, está tudo bem na minha casa, eu posso fazer algo para o próximo, para fazer essa mudança. Porque o clima, o meio ambiente, já tinha avisado muito antes que essa transformação viria. E aqueles nossos irmãos que estão lá precisam agora do apoio. Flores da Cunha foi espetacular no polo esportivo, em doação de roupas, de alimento, de dinheiro, né? Muitas pessoas, empresários, ou enfim, cada um de nós. Mas o convite do micro, do individual, quero provocar isso no menor passo, que é você saber escutar aquela pessoa que está lá, se tem um amigo, se tem um familiar, que é fazer a mudança em escala pequena. Talvez não seja ir lá tirar o lodo com a mão, mas talvez seja tirar o lodo interno, de não criticar, de não achar o culpado, de fazer um acolhimento desses sentimentos, de uma renovação, Porque quando a gente limpar tudo isso, a gente vai precisar reconstruir tudo. Quem tem o trabalho, trabalhar. Quem tem a família, agradecer. São pequenos movimentos em que trazem a mudança do planeta. E todos eles iniciam com o livre-arbítrio, com as nossas escolhas diárias, de grandes, do coletivo e do individual, de superar as nossas próprias medos, não sei se eu chamo de imperfeições, porque às vezes a gente tem uma visão sobre o outro que é muito mais das nossas dores, né? A gente interpreta a atitude do outro com base no que a gente tem já de trauma, de dores, né? Sobre essa visão do outro, de não trazer a culpa, ou de não trazer a crítica, né? O ódio, ou às vezes até a indignação contra aquilo que você não pode mudar lá fora, para mudar aqui dentro. Diz um budista, que é o Rinpoche, que todos são espelhos, e que a nossa mente é que traz esse viés, né? Mas se você acha alguma coisa ruim lá fora, na política, no outro, no colega, ou na chuva, ah, que chuva péssima, vai fazer um estrago. Quando você projeta algo negativo, na verdade, é porque a lente está contigo. Isso é espelho da tua criticidade. Então, antes você precisa limpar a tua forma de ver o mundo. Enxergue o mundo com leveza. A vida como um todo, o planeta, só provoca movimentos para a evolução mesmo. A humanidade como um todo evoluiu nas piores guerras, nas piores tragédias. Movimentou, doeu, mas nasceu algo novo, algo melhor. Essa mudança do planeta pode provocar dor, mas ela vai para um estágio melhor de regeneração. Um estágio onde a gente não veja tanta dor e que a gente escolha fazer essa mudança com mais amor, com mais leveza, com mais fluidez. É sobre tudo isso que a gente vive hoje e vive internamente lá fora, que fica o convite para que a gente mude o planeta, mas mude com amor, de uma forma melhor. Se algo provocar vocês nessa semana, nesse sentido de criticidade, ou de culpa, ou de medo, qualquer um desses sentimentos, que a gente volte, limpe a bagunça interna, tire o lodo. Às vezes é um perdão para si, às vezes é um entendimento de que o Pai é maior e Ele sabe o que faz. Então a gente precisa aceitar, desapegar. Talvez seja sair desse lugar de querer e apenas perceber que o mundo está evoluindo. E nós também. E faremos tudo isso de uma forma amorosa. Ativa, mas amorosa. Então, esse é o convite para a mudança do planeta. Provavelmente cada um de vocês tem a sua mudança interior. E que todos nós consigamos mudar de uma forma mais suave. É esse o convite que eu faço hoje.